Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você vir dá um prado de louvor. Alô, amados, forte abraço a todos, salve, salve, a honra e a glória ao Senhor dos Senhores, Criador de toda a terra e tudo que sobre ela há. Estamos em nome do Senhor Jesus Cristo, começando mais uma edição do nosso programa Gospel Hits, através das emissoras que fazem parte da nossa rede, né? Por aqui, comunicando e recebendo as bênçãos de Deus, eu, Osmar Cunha, te fazendo companhia com os melhores louvores a partir de agora, né? E agradecendo desde já pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação também. E a gente começa com um versículo que está lá no Salmo 8, versículo 9, que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E engrandecendo o nome do Senhor, está no ar por aqui mais uma edição do programa Gospel Hits. Olha, vai se preparando porque o programa está muito legal hoje. Tem novidades, eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial vai falar contigo através da boa música, através da mensagem reservada para a edição de hoje. E enquanto a gente rola aqui a primeira com o Fernandinho, Teus Sonhos, você aí do outro lado vai curtindo a nossa fanpage no Facebook. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Você pode nos seguir também lá no Twitter, @rede_gospelhits. Gospel Hits. Oh, qual insondáveis são os teus.

quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Gospel Hits. Can't wait to walk along your side and feel the beauty of your love and the fullness of your grace now. Can't wait to finally be alive, to be in the place where I belong, to know I'm far from what's right. Don't let this life take hold of my desires, and I won't give up the fight. 'Cause one day I will be with you in paradise, paradise. But until that, streets of gold and see a lion with a lamb and colors that are untold. Can't wait to look into your face and see the majesty and glory that makes the earth shake. 'Cause one day I will be with you in paradise, paradise. But until that day I will surrender. Hits. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.

A paz do Senhor aos amados que nos acompanhem e que Deus abençoe a cada ouvinte que tenha interagido aqui com a nossa programação. Acesse o nosso site e deixe lá o seu recadinho, tá? www.redegospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. É no nome desse Deus que nós estamos retornando aqui com o segundo bloco do Gospel Hits, trazendo para você muita música, muito louvor, muita adoração. É o Gospel Hits aqui na sua rádio, com transmissão exclusiva para quase todos os estados do Brasil. Estamos chegando também no exterior, graças aos nossos parceiros da Web Rádio, né? Lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica aqui para o seu coração. Nós vamos de mais alôs aos nossos facebookianos. Quem curtiu a nossa página foi a Nani Cardoso. Alô, Nani, tô vendo aqui no Facebook, né? Assim, ao que tudo indica, ela também é uma levita. Deus te abençoe aí, Nani, muita paz. Também o Messias Santos, na cidade de Aldeias Altas, no Maranhão. O Billy Manara, isso mesmo, o Rony César de Oliveira, na cidade de Socorro, interior de São Paulo. Alôzão aqui ao Matheus Silva, que é guitarrista em sua igreja lá em Belo Horizonte, para toda a família Dutra, em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E atendendo a participação da Fran Fernanda, ela que nos deixou um recado dedicando o Gospel Hits ao seu esposo Rogério. Ô, casal abençoado, glória a Deus, eles que são de Ouroeste, interior de São Paulo. Gente, valeu mesmo pela companhia, pelo recado, tá bom? Esse louvor que está chegando agora é muito lindo. Ministério Escolho Adorar, É Preciso Morrer. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Aleluia. Gospel Hits. Oh, glória a Deus. Tomamos a nossa cruz para te seguir. Eu tenho que esquecer de mim e a cada dia a te aceitar.

deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Gospel Hits. Somewhere between the hot and the cold, somewhere between the new and the old, somewhere between who I am and who I used to be, somewhere in the middle you'll find me. Somewhere between the wrong and the right, somewhere between the darkness and the light, somewhere between who I was and who you're making me, somewhere in the middle you'll find me. Just how close can I get, Lord, to my surrender without losing all control? Fearless warriors in a picket fence, reckless abandon wrapped in common sense, deep water faith in the shallow end, and we are caught in the middle with eyes wide open to the differences, the God we want and the God who is. But will we trade our dreams for His, or are we caught in the middle? Are we caught in the middle? Somewhere between my heart and my hands, somewhere between my faith and my plans, somewhere between the safety of the boat and the crashing waves, somewhere between a whisper and a roar, somewhere between the altar and the door, somewhere between contented peace and always wanting more, somewhere in the middle you'll find me. Just how close can I get, Lord, to my surrender without losing all control? Fearless warriors in a picket fence, reckless abandon wrapped in common sense, deep water faith in the shallow end, and we are caught in the middle with eyes wide open to the differences, the God we want and the God who is. But will we trade our dreams for His, or are we caught in the middle? Lord, I feel You in this place, and I know You're by my side, loving me even on these nights when I'm caught in the middle. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Quem é ungido é protegido de Deus, e por amor prova a fé dos filhos seu. O inimigo contra ti se levantou, mas tudo isso é permissão do Senhor. Não tem explicação o trabalhar de Deus, Ele não age. Jó, Deus provou a sua fé, no pó ele ficou, mas não blasfemou, e em dobro a vitória Deus lhe entregou. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar. Tua história mudará, vou restituir, os teus amigos vão te abençoar. Esse cativeiro hoje eu vou mudar. Deus provou a sua fé, no pó ele ficou, mas não blasfemou, e em dobro a vitória Deus lhe entregou. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar. Você não ia vencer, duvidaram que Deus é com você, te acusaram pela sua dor, até pensaram onde foi que você errou. O inimigo contra ti se levantou, mas o Senhor de ti se agradou. Do pó e cinzas ele te levantará, e em dobro a vitória te entregará. Vou restituir a tua vida, a tua casa, vou restituir tua saúde e riqueza, vou te entregar. Tua história mudará, vou restituir, os teus amigos vão te abençoar. Os servos de Deus nos abençoando com os melhores louvores aqui na Rádio Gospel, ligada em Deus e transmitindo muita paz ao seu coração. Ouvimos a cantora Cláudia Câmara, Vou Restituir. Teve antes Casting Crowns, Somewhere in the Middle, versão acústica, e a nova de Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Tem muita gente chorando de alegria, vibrando na presença do Senhor, né? Mas tem muitos chorando de tristezas, infelizmente, desanimados da vida, que já não aguentam mais, né? É difícil, mas Deus nos dá a vitória. O segredo é olharmos para o reino celestial, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, em quem está toda a nossa confiança, né? Olhar para cima, para a nova Jerusalém celestial, moradia eterna, assim que Jesus retornar. E está muito próximo. Alguns teólogos muito conceituados dizem que só falta apenas um selo para ser aberto, né? Vamos acreditar. Irmão, irmã, o justo viverá por fé e não pelos moldes que este mundo vem padronizando, né? Aliás, de forma nenhuma, nós devemos nos moldar a este mundo. Segundo está em Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa fé, Romanos 12:1. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Tenham seus olhos voltados a Deus, independente dos problemas que vem passando. Afinal, esses problemas não vão junto conosco quando subirmos, não é mesmo? Eles ficarão aqui. Alôzão aqui para Clodosvaldo Costa Moraes, em Manaus, no Amazonas. Para Silmara Silva de Oliveira, na cidade de Santa Juliana, Minas Gerais. Para Samara Aparecida da Silva, em Londrina, no Paraná. Thaís Alvosório, em Ponta Porã, interior de São Paulo. Para Dani Araújo, em Patos, no México, e ao Pedro Henrique de Guarulhos, São Paulo, ouvindo aqui o Gospel Hits. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. E vamos lá para o último bloco aqui do programa, né? Vamos fazendo a festa do Senhor acontecendo aqui no seu rádio, no Gospel Hits. E essa semana pintou mais um parceiro que irá transmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Boas-vindas, então, à Rádio Jó 42 de Vitória, no Espírito Santo, direção do Billy Manara. A paz, amados, e sejam bem-vindos à nossa rede, onde Deus é o carro-chefe há mais de 5 anos, e que venham mais parceiros também para a difusão da palavra do Senhor, né? Para o engrandecimento do nome do Senhor, e mais vidas sejam resgatadas, alcançadas por essa palavra poderosa que não volta vazia. Nós vamos com o lindo louvor do Thales Roberto, Pai, Eu Não Confio em Mim. Vai para a Fabiana Floriano, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Para o Roberto Rodrigues, de Caruaru, no Pernambuco. Francisco Gualberto Feitosa da Silva, em Fortaleza, no Ceará. Para o Adão Josias, em Nova Olímpia, no Mato Grosso. Para o Jonas Farias, de Varjota, no Ceará. Ao Fábio Galhardi, em Atibaia, São Paulo. Nossos ouvintes também em Barretos, no estado do Rio de Janeiro. E aos nossos ouvintes em Portugal e Espanha, onde o Gospel Hits bate forte, né? Levando a mensagem de Deus em forma de música. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Em breve, mais um super lançamento Graça Music. Pai, o mundo me fez mais um convite. A proposta é boa e a minha carne quer. Eu preciso tanto segurar sua mão. Segura em minha mão também. Pai, se eu estiver andando num caminho, não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Pai, eu não confio em mim. Eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu preciso tanto redobrar a atenção. Já dizia o apóstolo. Pai, se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com sua mão e me arranca. Me atrasa e me tira do rumo e do foco das coisas de Deus. Minha vida não flui, não flui, não flui, não flui. Minha vida não flui, não flui, não flui, não flui, não flui, não flui. A vida não flui, não. Com você eu sou mais, mais que um dia a mais. Com você eu sou exclusivamente um propósito. Com você eu sou, com você eu vou. Só com você eu sou quem realmente eu vim pra ser. Pai, eu só confio em ti. Oh, eu só confio em ti. Pai, Pai, eu só confio em ti. Só confio em Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Pai, só confio. As melhores, só as melhores. Pode acabar com minha dor de uma vez. Oh, oh, oh, oh. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória. Fonte de virtude que faz o milagre acontecer. Que faz chegar. Só que você ouviu Gospel Hits. Novidades no Gospel Hits com o Ministério Adoradores do Pai, Braços do Pai e a nova de Josiane, Meu Milagre. Meu Deus do céu, obrigado pelo programa de hoje. Foi uma bênção, foi demais, graças a Deus. Durante a semana você pode curtir a nossa fanpage aí no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits e deixando o seu recado em nosso site, redegospelhits.com.br. Alusão para Silvânia Santos, de Viçosa, Minas Gerais. Também temos ouvintes na cidade de Viçosa, que fica no Rio Grande do Sul. E agradecendo ainda a audiência aqui do Adão Santa, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Amém por isso. Irmãos, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Continuem orando por essa obra, por esse programa, que mais parceiros sejam alcançados, mais emissoras sejam inseridas na nossa rede, para que nós possamos cada dia mais estar alcançando mais vidas através da palavra do Senhor. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Bem, neste mês de maio nós estamos comemorando a Semana da Família. E tem aqui um devocional mais muito edificante, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Bem, nós vamos falar com a família. Meus amados, o nosso lar, em hipótese alguma, deve ser considerado um campo de batalha que mata os seus feridos, mas sim um hospital que cura os enfermos. A família é o lugar onde aqueles que caíram podem se levantar. É o cenário onde o perdão triunfa sobre a mágoa e a reconciliação prevalece sobre a hostilidade. Há muitas famílias em crise nos dias de hoje, muitos casamentos sendo desfeitos e muitos lares sendo destroçados. Nós assistimos com lágrimas nos olhos, pais se revoltando contra os filhos e filhos matando seus pais. Coisas estão substituindo relacionamentos e a avareza está destronando o amor. No coração das pessoas não há mais espaço para caridade, e sim para a necessidade de ganhar mais e mais, de conquistar mais e mais bens materiais. Não podemos concordar com essa marcha em glória. O lar não pode ser o território da mágoa e da indiferença, das brigas raivosas ou do silêncio gelado. O lar precisa ser um paraíso na terra, um jardim no deserto e uma antessala do céu. O lar precisa de um canteiro fértil onde floresça o amor que cura e restaura, que perdoa e esquece, que abençoa e celebra. O lar é o lugar onde choramos as nossas dores e celebramos as nossas vitórias. O lar é o lugar onde somos amados, não apenas por causa das nossas vitórias, mas apesar dos nossos fracassos. Muitas vezes, nós, ao depararmos com um problema, com uma dificuldade, até mesmo com uma derrota, recorremos ao recôndito do nosso lar. É ali que nós esperamos contar com as pessoas que nós amamos e das quais nós nos sentimos amados, para recebermos delas o seu apoio. Meu querido, minha querida, que o Senhor possa te abençoar e que você possa reconhecer que tem perdido muitas vezes a esperança de assistir à reconstrução da sua família. Mas a palavra de Deus pode realimentar a sua fé e renovar a sua força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, esta é a mensagem de hoje, que ela possa realmente fazer diferença na sua vida e que você pode tomar uma posição diferenciada aí no seu lar. Até o próximo programa Gospel Hits, se Deus quiser. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.